quer dizer, era o ponto de, sim, claro, dos dois biomas. Sim, sim, sim. E uma abundância completa. Com uma diversidade muito grande de plantas, de animais e tudo, entende? Uhum. E agora, quer dizer, quando você diz que isso já morreu de Clóvis, ou seja, nenhum arqueólogo mais defende não. Bering? Ninguém defende Bering não. mais? Mas, quer dizer, devem ter passado por Bering depois que terminou. Sim, passaram a também por Bering, né? Ah. Uhum. Mas os mais recentes, né? Exatamente. E a sua versão é mais ou menos cabotagem pelo Atlântico e pelo Pacífico? É, o que acontece é que há cerca de 130 mil anos atrás, a África passou por um período muito seco, de realmente uma falta d'água muito grande, que originou os desertos, inclusive. É mais 160 anos, eu acho. E o que acontece? Há muitos relatos de que os africanos saíam para o mar para procurar peixe, para procurar comida. Uhum. E os ventos e as correntes vêm da África para cá. Uhum. Tanto para a desembocadura do São Francisco, como também para Parnaíba, aqui no norte do Piauí. Uhum. Porque, inclusive, o governo do Piauí agora construiu um porto para os veleiros que vêm da Europa para o Caribe, que é mais rápido para eles virem até aqui e depois subir para o Caribe por causa dos ventos e das correntes, entende? Então, existe essa possibilidade. E, inclusive, existem publicações já sobre relações que existiam entre povos africanos e, por exemplo, os astecas. Parece uhum. que no México existem alguns monumentos que são feitos com rochas de origem africana. Você sabe que eu estive no México, a gente esteve no México, uhum. e no México você encontra resquícios disso, porque a gente só vê na ponta, né? Uhum. Na ponta dos guias, quando você faz turismo. E os guias falam coisas estranhas, como, por exemplo, a conexão entre formas de arquitetura egípcia e formas de arquitetura. Exatamente. E é tudo muito estranho. Parece que havia um grande intercâmbio comercial entre a África e o México. Uhum, uhum. Quer dizer, então todos. É que eu digo, você não pode. As pessoas sabem muito pouco, né? Em ciência, você tem, então. Você tem conjecturas. Quando elas são provadas, elas viram leis. Mas Clóvis nunca foi provado, não podia uhum. ser uma lei, entende? Uhum. E o que a senhora entende? Eu acho que no livro da Solange Bastos tem uma entrevista sua, dela com você, que você fala de como esse peso de Clóvis afetou toda a prática arqueológica. Uhum. E as pessoas paravam de. Os arqueólogos paravam de escavar porque chegavam numa certa datação. Acontece o seguinte: os próprios. Porque eu conheci americanos que trabalharam aqui, a Beth Meggers, por exemplo. Para começar, a técnica é completamente diferente. A França, você tem que escavar grandes superfícies. E você tem que escavar até chegar na rocha. Aí, aqui eles escavavam. Quando chegava por volta de 10, 12 mil anos, bom, agora não adianta mais porque não vai encontrar nada. Então, não iam até o fundo. Por isso que não encontravam. Acreditavam demais, né? Mas depois realmente é um desconhecimento total da arqueologia. Uhum. Como o Ilan comentou, assim, a teoria vira método, né? É. O peso da teoria é tão grande que direciona o fato direciona... E depois uma teoria é uma teoria. Ela pode ser comprovada, ela pode ser completamente eliminada. Claro. Então, você não pode estabelecer métodos de trabalho com base em uma teoria. Agora, deixa eu introduzir na conversa um elemento talvez um pouco otimista, que a gente estava conversando antes sobre o pessimismo com respeito ao Brasil. A gente estava conversando também com os guias e tal, e a gente teve também um evento de arqueologia nesse Nacional de Goiânia, o último aí, e parece que está acontecendo uma coisa interessante, que são os cursos de arqueologia que estão surgindo no Brasil, né? Aqui nós temos agora no Federal, né? do Vale do São Francisco, que tem um curso de arqueologia e um curso de ciências da natureza. E tem um também ali em Santarém, né? E eu acho que isso caracteriza talvez uma escola de arqueologia mais emancipada no futuro no Brasil, né? Em que a gente possa ter... Um dos caminhos que me leva ao seu trabalho é é que em filosofia a gente tem uma situação muito parecida e talvez muito menos otimista, né? Em que a emancipação está muito longe. As narrativas da filosofia são narrativas muito colonizadas, muito vindas de fora. A gente não constrói as nossas próprias narrativas. É. E o que eu estou vendo hoje na arqueologia no Brasil, a impressão que eu tenho, não sei se o que você acha disso, é que o Brasil está começando a construir suas próprias, suas próprias narrativas. Inclusive, você tem agora, então, a influência da escola francesa, né? Que realmente é a Universidade de São Paulo, aqui a Universidade de Pernambuco, então já tem vários locais que tem pessoas que foram realmente formadas em arqueologia. E que também fizeram campo aqui no Brasil, nesses lugares, como por exemplo na Amazônia, né? São sítios impressionantes, né? O que eles estão descobrindo por lá, né? Tá toda uma... O Brasil tem muita coisa ainda para fazer. Aqui, cada vez que a gente vai num local onde o acesso era difícil, a gente descobre coisas novas. E isso aí está formando, tipo, 30, 40 arqueólogos por ano que vão ter uma cabeça diferente. Diferente. A pesquisa tem que ser feita e o problema é a dificuldade, né? Porque hoje está tudo muito difícil manter... Porque tem um museu, tem toda a parte da reserva técnica, né? Que nós temos aqui 40 anos de pesquisa. Então, é uma quantidade de material que precisa ficar guardado em prateleiras, classificado, tudo muito grande. Né? Uhum. Então, infelizmente, precisa de dinheiro também para isso. Claro. Porque a pesquisa não é muito caro, pesquisa, né? O que você faz com o material? Joga fora não, tem que guardar. Claro. Tem que analisar. A análise, por exemplo, da pedra furada levou mais ou menos uns 6 anos. Uhum. São milhares de peças, né? Uhum. Então é muito difícil. Agora, o pessoal que trabalha lá no sítio de Clóvis, eles já estão convencidos de que, enfim... Ninguém trabalha lá. O sítio do Clóvis, eu digo, foi uma obra que estava sendo feita e descobriram. Mas não tem ninguém... Não. Uhum. Não tem um sítio de Clóvis. Uhum. Foi aquele vestígio descoberto por acaso que virou, então. Porque eu vou passar um tempo em Albuquerque, New Mexico, no ano que vem. E eu estava pensando, vou aproveitar para visitar Clóvis, deve ser em algum lugar. Vai lá, não sei, mas. Se eles resolveram inventar um sítio, mas. Mas, ou seja, a controvérsia um pouco já diminuiu. Não, já acabou. Depois que essa publicação, essa última com o DNA. Das tribos indígenas não tem o menor problema. Essa publicação está onde? Bom, não importa. A gente descobre. Não, isso o Google informa. Mas não, o... mas meu pessoal lá na frente, eu tenho, mas o problema é que eu perdi meu computador, nós tivemos um ciclone aqui. E